que dentro do meu coração tem um templo de adoração, onde só Jesus eu deixei, ocupando o lugar no profundo do meu coração, onde ninguém mais pode ficar, onde só Jesus eu deixei, ocupando o lugar. Aqui dentro do meu coração eu tenho um lugar de oração, onde só Jesus eu deixei. Aqui dentro de mim há um lar, onde Cristo entrou pra morar, no recanto mais lindo que há, onde só a canção. E agora feliz vivo assim, porque Cristo habita em mim. O amor que é perfeito e sem fim entrou em meu coração. Aqui dentro do meu coração eu tenho um lugar de oração, onde só Jesus eu deixei. Só Jesus eu deixei.